dói sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo. Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam. Foram tantas brigas que o amor adormeceu. Tudo ele deu, meu coração a você eu entreguei. Sua indiferença me matava, eu chorei. Estamos juntos, sentindo solidão. Pai, por teu seu peço, deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado. Tantas noites que não consegui dormir. O que eu sei, de presente você pode desfazer. Por Deus devolva minhas forças fracas. Pois minha vida é teu bem para você. Deixe-me sofrer em paz. Meu rosto hoje por amor está marcado. De tantas noites que não consegui dormir. O que eu lhe dei de presente você pode desfazer. Por Deus devolva minhas forças fracas. Pois minha vida é seu bem para você. Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando. A paixão torna em meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou desse amor? Somente o adeus. Como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isto passa, a saudade mata. Sou da minha vida, quero você. De ternura é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura? Ai, vai prazer. Todos os acordes desta canção se tornaram mágicos pra minha sabe como anda o meu coração atrevido, dividido, inibido, esperando você. Sou da minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isso passa, a saudade mata. Sou da minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura? Ai, vai prazer. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura? Ai, vai prazer. paixão ou é loucura, ai, vai passar. Nos arranjos e a produções. A cada dia que se passa, mais distante, o rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus. Pode estar aqui, vá com Deus. E tente sorrir por mim, amor meu. Se diz que não tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Vá com Deus. Vivemos lado a lado, vá com Deus. Respire minha alma ao deitar nos braços de nós dois, nascer um só. Você nada entendia, que tudo te esperava nas horas mais sublimes do meu eu. Vá com Deus. Vá por onde está. Vá com Deus. Tente sorrir por mim, amor meu. Se diz que não tá atrasado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Duetando a saudade desse grande amor, os meus olhos buscando teus olhos moreno, se fez tão pequeno diante este sonhador. Oh, oh. Yeah, yeah. Que agora há pouco me lembrei do simples bilhete que peguei, que fomos amantes e somente nós fomos.